fazer mulher. Vem no meu colo ver. Vem aqui, meu neném. E hoje eu quero te dar amor. Não vou te machucar. Não vou te fazer chorar. Estou derrapando. É difícil acreditar, mas eu só quero ver teu bem. Estou sofrendo.